meu time. E se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida. É, alô você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM, alô você que tá ligado no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Léo Nocetti e está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube, o melhor do mundo esportivo. Você encontra aqui 60 minutos do puro creme do esporte na nossa programação esportiva. E sem mais delongas, vamos apresentar o nosso comentarista no dia de hoje, que é ele, o professor Mauro Fernandes. Muito boa tarde para você, professor. Boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Rio Vox Esporte Clube dessa manhã, tarde de quinta-feira, abençoada por Deus, que nós possamos levar até vocês as últimas informações do mundo esportivo. É, hoje tem muita coisa para falar, tem queda de técnico, tem Campeonato Brasileiro, rodada de ontem, rodada de hoje, tem Taça BH. Então, fique conosco, porque a nossa programação está só começando. Esse é o Rio Vox Esporte Clube. Desse jeito. Salve Brasil, pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou, vai segurando, moleque. E aí, Neymar, com a técnica do samba, é nóis. E ó, como que eu vou, hein, no flow. Por onde a gente passa é show, show. E olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, negou. A técnica do samba, tocou Neymar, ego. Vamos começar com a base do futebol brasileiro. Vamos começar com a Taça BH Sub-17. Ontem a gente teve aí dois jogos, né? Pelas quartas de final da competição. Já temos dois semifinalistas definidos. O primeiro é o Atlético Mineiro, que nas penalidades bateu a equipe do Santos depois de um 2-2 no tempo normal. Então o Galo é um dos semifinalistas da Copa BH de Futebol Sub-17. Espera o vencedor de São Paulo e Atlético Paranaense. O jogo que acontece hoje às 14 horas. E o outro semifinalista definido até o momento é o Vasco da Gama, que também chega à semifinal depois de bater o Internacional nas penalidades. Foi 3-2 nos pênaltis, no tempo normal, o empate em 1-1. E a equipe do Vasco espera ou Fluminense ou América de Minas. O placar do jogo agora, tá acontecendo agora, lá no Estádio das Alterosas, é 1-0 para o Fluminense. Então, temos um domínio carioca aí, por enquanto, na semifinal. Pelo menos um carioca na final, professor. É, pelo menos um carioca na final. Mas o que chamou atenção foi o grande jogo de ontem entre Atlético e Santos. Primeiro tempo do Santos e o segundo tempo do Atlético. O Atlético conseguiu realmente vencer o jogo muito bom de se assistir. 4 gols, 2 tempos distintos para cada equipe. Uma equipe dominou o primeiro tempo, a outra dominou o segundo. E alternativa dos dois lados. E no fim, nas penalidades máximas, o Atlético se ouve melhor e acabou vencendo, e tem uma bela equipe, mas nem por isso o Santos também deixou de apresentar uma grande equipe que realmente encontrou com o Atlético também, que é muito bom, e está muito bem representado aí na semifinal, o estado de Minas, e como você disse também, um carioca também, que é o Vasco da Gama, na semi. Vamos falar do Campeonato Brasileiro Sub-20 está rolando também, tivemos rodada nesse meio de semana, ainda teremos jogos no dia de hoje. Pelo Grupo A, tivemos o Sport batendo a equipe do Atlético Mineiro por 2-1 e o Corinthians e o Atlético de Goiás empataram em 0-0. Lembrando, o Campeonato Brasileiro Sub-20 são 20 equipes divididas em 4 grupos. Então, o Grupo A, com o Vasco, Corinthians, Sport, Atlético Mineiro e Atlético de Goiás, tem o Vasco, então, na liderança com 7 pontos, o Corinthians o segundo com 5, o Sport é o terceiro com 4, o quarto é o Atlético Mineiro com 3, o Atlético de Goiás tem 2 pontinhos somados. Tivemos pelo Grupo B, a Ponte Preta meteu 3-1 no Grêmio, no Moisés Lucarelli, na terça-feira. Tivemos também o Palmeiras batendo a Chapecoense lá em Chapecó por 2-0, 100% de aproveitamento para o Verdão, 9 pontos na primeira posição. Fluminense é o segundo com 6, o terceiro é o Grêmio com 3, a Chape tem 3 e a Ponte também 3. O Grupo C, tivemos o Coritiba batendo a equipe do Cruzeiro por 1-0. Coritiba assume a liderança nesse momento. Vitória e Botafogo se enfrentam hoje às 16 horas. Então, o Vitória pode ainda ficar, pode somar o seu 9º ponto na competição. Então, Vitória é o líder, aliás, com 6 pontos. Curitiba também tem 6, o Cruzeiro também tem 6, São Paulo com 4, Botafogo com nenhum ponto somado. E ontem também tivemos o Internacional batendo o Santos por 4-3 lá em Porto Alegre, chegando aos 7 pontos. Hoje temos Figueirense e Flamengo no Orlando Scarpelli. Figueira pode retomar a liderança. Liderança que tem Figueirense e Inter com 7 pontos, o Santos tem 3, o Flamengo tem 3, o Atlético do Paraná, não tem nenhum ponto. Esse é o Campeonato Brasileiro Sub-20, professor. Temos um invicto só na competição até o momento, que é o Palmeiras. Pois é um campeonato importantíssimo, um campeonato que realmente mostra aí quem é os jogadores que podem fazer parte do elenco do profissional. A nata do futebol brasileiro participa, disputa, então está aí a grande oportunidade, a grande vitrine para os jogadores poder convencer os treinadores das categorias de cima, né, do profissional, que realmente eles têm condição de jogar e realizar o seu sonho, que é tornar um jogador de futebol profissional. Com certeza, o destaque também para o Vasco, né, professor? Bem nas duas categorias, né? O Vasco, com toda a dificuldade que tem lá em cima, parece que embaixo não, parece que a estrutura lá é o celeiro de craque. Mesmo com toda a dificuldade financeira que o Vasco enfrenta, o Vasco consegue se manter e manter muito bem as equipes representativas na categoria de base. Veja aí, já está na semifinal do Sub-17 e está fazendo uma grande campanha aí no campeonato brasileiro. Então, parabéns ao Vasco e vamos oxalá que o Vasco consiga também aproveitar bem esses meninos aí, porque a salvação da lavoura do Vasco é justamente as categorias de base. E vamos falar um pouquinho sobre o mercado da bola antes de falar muito sobre Campeonato Brasileiro. Temos aqui uma primeira proposta por Pedro, centroavante do Fluminense. O clube francês, o Bordeaux, ofereceu 8,5 milhões de euros pelo centroavante, pelo artilheiro do Campeonato Brasileiro. Valor de 39,6 milhões de reais convertendo, né? A diretoria considerou o valor muito baixo. Fluminense tem metade dos direitos do atacante, professor. Então, o Bordeaux está de olho no atacante do Fluminense, no Pedro. Pois é uma pena, né? Acabou de confirmar aí as expectativas que se tinha dele de ser um grande atacante, né? Começou aí já despontar como artilheiro do Campeonato Brasileiro e já começou a chegar a proposta. Se o Fluminense tiver paciência, coisa que eu acho que não vai ter, porque não tem dinheiro nem para pagar o salário do roupeiro, que dirá segurar o menino Pedro. Portanto, é uma pena, e quem tiver um pouco de dinheiro na mão aí vai conseguir fazer um bom negócio lá, levando o atacante do Fluminense. Vamos falar mais sobre mercado da bola, porque a gente tinha noticiado que o Casares, ele deixaria o Atlético Mineiro e defenderia o Al-Ahli Dubai Clube dos Emirados Árabes, mas o time da Arábia não mandou nada de volta pro jogador, não mandou nada de volta pro Atlético, né? O Atlético ia emprestar o Casares à equipe do Oriente Médio, mas eles parece que esqueceram do que tinham feito e nem questionaram a não ida do Casares para lá. Então, Casares foi reintegrado ao grupo do Atlético Mineiro, professor. Falar o que de uma situação dessa, não? Esses dias teve a equipe que não registrou o jogador, não foi isso? É o Pirâmides lá do Egito. É o mesmo Pirâmide, não registrou o jogador. Quer dizer, comprou o jogador, pagou o jogador e não registrou. Quer dizer, agora acontece isso aí com o Casares. É uma pena porque mexe com a cabeça do jogador. O jogador já foi afastado do grupo porque para cuidar da sua transferência, aquela coisa toda. E no fim agora tem que dar uma marcha ré e voltar de lado, né? Então na hora já um pouco dos dirigentes também saber com quem eles estão negociando, não é isso? Com certeza, né? A gente sabe que lá para aqueles lados lá, o pessoal negocia com essa boa vontade do caramba, né, professor? Então... É uma pena porque tá lidando com o ser humano, né? E é uma profissão, é outro ganha-pão do jogador. Portanto, dá um respeito maior, né? Até aí com a palavra FIFA, não? É, com certeza. Mas mercado da bola, temos aí, segundo a imprensa da Turquia, casa desse jogador que a gente vai falar agora, o Liverpool chegou a um acordo para contratar o zagueiro Vida, um dos destaques da Croácia na Copa do Mundo. O Besiktas pede 30 milhões de euros pelo defensor de 29 anos, que faria uma zaga 100% croata com o compatriota o Lovren. Você acha que vale tudo isso, professor? Não, não vale. Ele é um jogador voluntarioso. Igual ele aqui no Brasil, nós temos aí um monte de jogador, né? Ele realmente é voluntarioso, esforçado, dedicado, rebate bem e cabeceia bem. Então são as duas coisas. Eu acho que isso não é suficiente para valer tudo isso. Mais uma informação, agora informação sobre o zagueiro Yerry Mina, que está muito perto de deixar o Barcelona para partir para outro gigante europeu no momento. A Rádio Monte Carlo de Mônaco aposta nesta quinta-feira que o Manchester United está de olho no colombiano e já pode até ter feito a primeira proposta formal ao Barcelona. O Mina e seus empresários já teriam uma reunião com a diretoria do Barça, marcada para essa quinta, quando os agentes apresentariam as propostas feitas como clubes, por exemplo, do Everton, do Lyon e do Manchester United. O preço do zagueiro está estipulado em 40 milhões de euros, professor. Pois é, o Barcelona tem que definir o que quer fazer com o Mina, né? Ou usa ou vende, mas dá a oportunidade do menino seguir a carreira dele. O que não pode é ficar, depois de uma excelente Copa do Mundo que o menino fez aí, é chegar e ficar nesse imbróglio todo aí. Imagina a cabeça do menino como é que está, né? Portanto, o que tem a favor dele é que ele é um bom zagueiro, o mundo inteiro tem grandes equipes do mundo que interessa nele, e não deixar de reconhecer que ele está numa das grandes equipes do mundo também, né? Paulo Henrique Ganso é a bola da vez aqui no Rio Vox Esporte Clube agora, professor. Paulo Henrique Ganso ficou de fora da lista dos inscritos do Sevilla para a disputa da segunda fase classificatória da Liga Europa contra o Újpest da Hungria. O meia sequer foi incluído na lista B, que é uma lista para repor possíveis desfalques. Em comunicado, o Sevilla disse que Ganso e o Sanemeterio, que é outro que também ficou de fora, saíram da lista para dar lugar a Sergi Gomes e Roris Guianon, contratados nessa temporada. O Sevilla é outro que não caga e não sai da moita, professor, porque não quer o jogador, mas não negocia, não deixa ele sair, não deixa ele rescindir, não deixa ele andar, né, professor? Aí fica complicado. Há quanto tempo que o Ganso não joga e não tem nem oportunidade de entrar em campo? É, ele tá pagando pelo que ele falou, pelo que ele fez aqui no Brasil, no Santos, no São Paulo, né? Que o sonho de consumo dele é ir pra Europa, ele injetou tantas outras propostas e agora tá aí de escanteio, não joga e não é problema de treinador, né? Porque tivemos dois treinadores e com os dois treinadores ele não conseguiu jogar. Mas é uma pena também que o Sevilla, mas não é só o Sevilla, viu, Léo? Porque teve algumas equipes que fez proposta para ele, mas ele não quis ir jogar em centros da qual ele entende que não é bom para ele. Então, não é só o Sevilla que é culpado nisso também, o Ganso também. Muito bem, o que mais temos aqui sobre o mercado da bola? Temos notícias sobre Thiago Alcântara. Thiago Alcântara, o camisa 10 da Espanha, que deseja deixar o Bayern de Munique nessa janela. Ele é alvo de grandes clubes da Europa, o filho do Mazinho. Ele está no alvo do Manchester e do Chelsea. Porém, o Bayern de Munique pede muito alto pelo atleta, né? Segundo a imprensa, a ESPN, eles, os clubes estão disponíveis a oferecer até 62 milhões de libras. O Bayern quer mais que isso, professor, para vender o Thiago, que perdeu um pouco de espaço na equipe do Bayern de Munique. E, segundo o staff, o principal interesse do jogador da seleção espanhola é voltar para o Barcelona, que não demonstrou interesse no atleta, professor. Pois é, né? Depois que o Guardiola saiu, realmente ele perdeu o espaço mesmo lá. E me parece que as equipes estão muito bem informadas a respeito daquilo que ele não consegue fazer mais, né? O que ele chamou a atenção do pessoal e hoje não consegue fazer mais. Então eu acho que ele tem que abaixar um pouco o nível de equipe para poder jogar. Então ele tem que jogar no segundo escalão e não mais no primeiro escalão do futebol mundial aí, que são as equipes top. É, isso aí. Então, tem muita movimentação no mercado da bola, tem muita coisa acontecendo. Vamos ver se temos mais alguma coisa. Opa, olha só, notícia que pode... e que envolve o Kahneman, zagueiro do Grêmio, o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, que ele é um especialista no mercado de transferências, diz que o Cagliari da Itália fez uma oferta ao Grêmio pelo zagueiro argentino. A oferta foi de 3 milhões de euros. Tá de brincadeira também vender pro Cagliari ser um dos seus principais zagueiros, né, professor? Pois é, parece que até está precisando fazer dinheiro a todo custo, não é o caso. Mas ele é um bom jogador, tenho dúvida nenhuma. Ele não vai ser um jogador de primeira linha aqui no futebol brasileiro que vai para o Cagliari, né? Mas eu acho que isso aí é só especulação. É, a torcida do Grêmio espera realmente que seja só especulação mesmo. E agora a gente fala sobre Wellington. Wellington, ex-jogador de São Paulo, aliás, pertence ao São Paulo, jogador que estava no Vasco. Teve o fim a novela, então, que envolvia Wellington, São Paulo, Vasco. O volante é o novo jogador do Atlético Paranaense. Ele assinou um contrato de empréstimo de 2 anos com o Furacão. Semanas teve, foi a duração aí da negociação, né? O clube paranaense tentou buscar parceiros e dividir a fatia mensal do salário do atleta. Aliás, pelo amor de Deus, né? O Wellington, quem que é o Wellington para ganhar 400, 500 pau por mês, né? Pelo amor de Deus, não? Pois é, o Wellington, ele rodou, hein? Só de empréstimo aí ele pode pegar uma aposentadoria já, porque olha, saiu de São Paulo, foi pro Internacional, foi pro Vasco, agora tá indo pro Atlético e jogar não precisa, quer dizer, dá pra contar nesses, todos esses equipes que ele participou aí, inclusive do São Paulo, a titularidade dele. Então é uma pena que é um jogador que apareceu como um dos grandes volantes aqui que o futebol brasileiro teve no São Paulo, e hoje ele está aí fazendo o processo de volta, né? Muito bem, vamos falar sobre mais futebol. Agora a gente muda de assunto e fala sobre a Copa Sul-Americana. Tivemos 3 partidas ontem, válida pela segunda fase da competição. A primeira foi o Boston River, que pegou o Banfield da Argentina e venceu por 1-0 lá no Uruguai. A volta será na Argentina. Tivemos também o Bahia. O Bahia recebeu o Atlético Cerro dentro de casa e venceu sem mais sustos, professor, sem maiores sustos. Gilberto abriu o caminho, o Regis fez o segundo gol no estádio de Pituaçu. O tricolor começa muito bem, buscando uma vaga nas oitavas de final da competição. A partida será será no dia 8 de agosto no Uruguai. E poderia ser até mais, viu, professor? Mas o Zé Rafael acabou perdendo um pênalti. Então, boa vitória da equipe do Bahia, que ruma a passos largos para a próxima fase da Copa Sul-Americana. O Bahia voltou pro Pituaçu, é isso? Jogou em Pituaçu ontem, agora não sei o motivo, viu, professor? Acho que você vai começar a reformar a arena pra chave da Copa América, não é isso? É que não tem definido ainda se vai ser na Arena Fonte Nova, vai ser na Fonte Nova mesmo? Mas pra que precisa renovar um estádio que acabou de ser construído? A grama, né? Pelo amor de Deus, viu? Pois é, mas é grande, eu achei interessante e tinha um excelente público lá no Pituaçu ontem, viu? O Bahia fez o dever de casa, né? E agora vai jogar lá no Uruguai. Não acredito que deva ter muitas dificuldades não para conseguir passar para a próxima fase da Copa Sul-Americana, viu, Léo? Muito bem, então, a outra partida tivemos o Vasco da Gama, que foi até o Equador e acabou perdendo 3-1 para a LDU contra o Vasco da Gama. 2 gols do Araganô, 1 gol do Julio, o do Vasco foi marcado pelo

Estamos de volta com o Rio Vox Esporte Clube aqui para você. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltamos com o Campeonato Brasileiro e de cara já vamos falar de Fluminense 1, Palmeiras 0, com gol do Gilberto. Fluminense bateu e interrompeu a série do Palmeiras e quase 2 anos sem perder para Cariocas e derruba o técnico Roger Machado, que não é mais o treinador do Palmeiras. O Fluminense então bateu o Palmeiras por 1-0, encostou no adversário na tabela do Campeonato Brasileiro. A diferença entre os dois agora é de 2 pontos só. O Tricolor interrompeu uma série de 13 jogos do Verdão sem perder para times cariocas que duravam 2 anos, né? É, a polêmica tá no gol, né? Já que o Digão, o jogador do Fluminense, estava um pouco à frente do último jogador do Palmeiras no lance que originou o gol da vitória do Tricolor. Então estava um pouquinho à frente, mas é um lance que quase não dá para ver. Ele interfere no lance porque ele disputa a bola com o Edu Dracena, ou seja, interferência direta no lance. Mas é realmente muito pouquinho, não dava realmente para... É um lance que dá para a gente tirar da arbitragem aí. Mas o Palmeiras é uma equipe que perde muito gol. Dudu perdeu gol feito, teve mais gols aí, mais oportunidades em que o Palmeiras perdeu gol feito. Ontem o Felipe Melo saiu bravo com a imprensa, bravo com a pergunta do jornalista, e o Felipe tá precisando baixar um pouquinho a bola e jogar mais futebol. Então tá difícil a situação, né? Sobrou pro Roger, mas os jogadores têm que mudar um pouquinho da postura deles, viu, professor? Porque é complicado. Tem jogador lá que tá numa tiriça desgraçada, viu? O Diego Barbosa não é o Diego Barbosa que jogava no Cruzeiro. Parece que trocaram de máscara e tá o Egídio ainda no Palmeiras, porque não faz sentido deixar ele no banco. O Roger, ele morreu abraçado com algumas percepções que só ele tinha, como por exemplo, o Edu Dracena titular na zaga, com o Luan no banco de reserva, depois ele fazer uma partidaça contra o Grêmio, o Vitor Luiz, que sempre entra melhor que o Diego Barbosa, o Felipe Melo, que hoje não é titular, o Bruno Henrique tem que correr o dobro, porque o Felipe Melo não corre. Então ele morreu com essas percepções, pediram a cabeça dele. Ele deu a entrevista ontem num tom de deboche e a diretoria mandou embora o técnico Roger Machado, professor. É, rapaz, olha, aos 41 minutos foi o gol do Fluminense. E uma equipe poderosa tecnicamente como o time do Palmeiras é, não pode passar 45 do segundo tempo, mais 4 do primeiro tempo, e acréscimo do primeiro, acréscimo do segundo. Então vamos considerar 55 minutos de jogo. O Palmeiras não pode passar 55 minutos de jogo sem fazer um gol. Portanto, precisando do gol, precisando atirar o ataque. Então eu acho que realmente tudo aquilo que a gente viu pós-jogo faz sentido, né? A diretoria demitiu, o deboche do Roger. Isto prova que o ambiente já não vinha mesmo há muito tempo já em comunhão de pensamento, diretoria, grupo e treinador, comissão técnica. Então aconteceu isso é muito ruim. Por quê? Porque é ruim porque no meio do campeonato acabamos de sair de uma parada de 40 dias da Copa, as equipes tinham condição de trazer treinador, mudar, treinar e aquela coisa toda, e no fim perdemos tudo isso, e agora depois de 2, de 3 rodadas aí na volta depois da Copa, acontece isso aí e acaba mandando embora. E isso é falta de planejamento e visão de quem está no comando da diretoria, principalmente na parte de futebol. E a gente sabe que no futebol do Palmeiras, quem manda é o diretor lá, Matos, não é isso? Porque a gente sabe que o presidente do Palmeiras não entende nada de futebol. Então foi dado a ele toda a autonomia para gerenciar. Portanto, eu achei que foi negligência dele deixar o Roger virar aí, se é para mandar embora. Então, mas enfim, isso já aconteceu, não tinha outra alternativa. Era isso que tinha que ser feito agora, infelizmente, e agora tem que juntar os cacos. O Palmeiras tem o melhor elenco do futebol brasileiro, não tenha dúvida nenhuma. E trazer um treinador, eu não sei se é o caso, mas que venha com o chicote na mão, né? Porque lá tá uma bagunça que eu vou te dizer uma coisa pra você, viu? Eu acho que no Palmeiras nós devemos ter 7 times. Cada time tem um líder, viu? Do Palmeiras, eu falei. Porque o Palmeiras deve ter 45 jogadores naquele grupo lá. Vamos falar sobre as informações sobre um possível novo treinador. A primeira informação que tínhamos do Palmeiras é que Abel Braga seria o nome favorito. Abel não aceita o trabalho, diz que vai ficar com a família. Isso é uma declaração pública do Abel Braga. Diz que quer curtir a família, prometeu para a família e para ele mesmo de que não vai mais trabalhar esse ano. Só volta em 2019. Mesmo que ele quisesse trabalhar, ele não pega trabalho aí no meio do caminho. Isso que disse o Abel Braga. O segundo nome favorito, segundo informações, fontes que a gente tem, e também informação do Carlos Cereto do Sport TV, é que Luiz Felipe Scolari é o favorito para assumir o Palmeiras. O Filipão, o Palmeiras vai tentar o Felipão com a justificativa de que precisa, na avaliação da direção, de alguém que conheça o time, experiente, vencedor e que consiga trabalhar sem muito tempo de treinamento. Vanderlei Luxemburgo também é cogitado pela diretoria do Palmeiras. No entanto, a cúpula do Palmeiras tem informações de que o ex-treinador teve problemas grandes com seus atletas nos seus últimos trabalhos, especialmente no Sport. Então, o Luxemburgo é um nome que fica em segundo plano no momento. E até Abel Braga, Dorival Júnior, perdão, também é cogitado como um terceiro plano. Se Luxemburgo e Felipão não aceitarem, o Dorival Júnior seria um plano C do Palmeiras. Felipão esteve no Guangzhou Evergrande na China até o final de 2017 e conquistou 7 títulos em 3 temporadas na equipe chinesa. Felipão foi sondado pelo Sport para assumir a equipe e recusou o convite. Também a assessoria do treinador informou que ele está em Lisboa e recebeu propostas da seleção do Egito e de um time da Coreia do Sul e não foi sondado por times brasileiros até o momento, professor. Mas eu acho que logo logo chega aquela mensaginha do Palmeiras perguntando se ele está bem, viu, professor? Agora especulação, muita especulação. Todos esses nomes aí é nomes de treinador grande, né? Um mais, outro menos, que podem dirigir o Palmeiras. Mas aí quem eu descartaria aí era o Dorival Júnior, né? Porque o Dorival Júnior provou já que é um treinador mole, né? Mole, lento. Tudo bem que as equipes dele até tem uma certa velocidade, né? E com todo o respeito, o Dorival não ganhou nada, né? Pois é, e além de não ganhar nada, ele não tem facilidade para administrar grandes jogadores, né? Isso provou quando o Ganso lá uma vez falou para ele, tá lembrado? Eu não vou sair, não. Santos, final do Campeonato Paulista, Santos e Santo André. É isso? Então, no São Paulo, que foi o último trabalho dele, a gente viu aí, né, os jogadores que ele pediu para contratar, né, Trellis, esses jogadores todos do São Paulo aí que não conseguiu armar o time, não conseguiu dar condição pro time, portanto, vai chovendo molhado. Então, mas os outros treinadores de nome aí também, precisava realmente rever aí, ver o que o Palmeiras quer fazer. Mas com certeza o Palmeiras vai atrás de um treinador ganhador. Isso não tenho dúvida nenhuma. O Palmeiras não vai fazer experiência com treinador para a situação que o Palmeiras está vivendo. Então vai chegar um treinador experiente e que saiba o que lhe espera e o que precisa fazer para melhorar. Então vamos torcer para que esse treinador possa chegar e chegue também para serenar os ânimos entre aquelas equipes todas que existem dentro do Palmeiras. Agora, vamos fazer um exercício aqui, professor. Se você, professor Mauro Fernandes, fosse o Alexandre Matos, a tia Leila chegasse e falava, você tem o dinheiro que você quiser para trazer quem você quiser para ser treinador, quem você escolheria? Eu ia pegar o Juan Carlos Osorio, que acabou de deixar a seleção do México, e já é um colombiano que conhece muito bem aqui, trabalhou a parede meia com o Palmeiras ali no São Paulo, e tem uma vontade muito grande de cada vez fazer coisas mais grandes no futebol. Portanto, é um treinador internacional que conhece bem o futebol brasileiro, ele sim podia chegar e serenar todos os ânimos do Palmeiras, e o Palmeiras podia dizer que tem um grande treinador à frente do seu elenco. Eu iria no Osorio também. O problema é dar um time que ele não conhece, provavelmente, no meio da temporada. O treinador estrangeiro eu acho que é mais difícil assumir em meio de temporada, viu, professor? Aí que tá o problema. Desses nomes, eu acho que sem pensar muito, porque se pensar muito dá desgosto ao Felipão. Mas... É, É o Filipão, mas o Filipão também não tem mais estratégia tática para armar o time, né? Ele é mais motivador. De... Você vai dar um cara para armar o time para ele, né? É, ele administra muito bem o elenco, né? Um excelente administrador do elenco, tem o respaldo da torcida do Palmeiras, mas não é aquele treinador, porque a grande verdade, eu vou te dizer para você, aí tem que arrumar esse time do Palmeiras, viu? Porque esse time do Palmeiras você não sabe dizer qual é a filosofia desse time do Roger. O Roger não conseguiu mostrar para todos nós, inclusive para os palmeirenses, qual é a filosofia que o time dele tem. Eu acho que isso também é que ajudou ele a cair. Porque todo treinador tem uma filosofia. Ou é ataque, ou é defesa, né? Ou é contra-ataque. Né? Vocês podem condenar o Jorginho Ventura, mas o time dele joga igual. Ou seja o Botafogo, seja o Santos. Por quê? Porque ele marca e sai em contra-ataque. Então, mas o Roger nem isso ele conseguiu passar para todos nós que acompanhamos o futebol. Vamos falar agora do Santos Futebol Clube e do Flamengo. O Santos, que é outra equipe que está sem treinador. Ontem teve Serginho Chulapa no comando. No final da entrevista coletiva, ele soltou a seguinte, professor: agora vocês me dão licença que eu tô com a sede e eu vou tomar uma gelada. Serginho Chulapa falou ontem. Mas a gente sabe que o negócio dele não é esse. O negócio dele é tá lá ganhando salário no Santos. Mas um jogo em que foi frenético no começo. Talvez lampejos no meio do jogo e um final um pouco mais fraco. Santos e Flamengo se enfrentaram na Vila Belmiro. O Flamengo saiu na frente com um gol contra do Bruno Henrique. E o Santos empatou numa belíssima jogada do Rodrigo com o gol do Gabriel, professor. Que agora dá pra chamar de Gabigol de novo, depois de fazer gol. Acho que dá pra chamar de Gabigol, né, professor? Rapaz. E o Serginho já caiu, já não dirige o time domingo, contra o América, não. Quem vai dirigir o time é o preparador de goleiro, rapaz. Serginho foi expulso ontem, né? Meu Deus, acho que é por causa da cerveja. Mas é brincadeira essa parte. Serginho é um gente muito boa, o pessoal gosta demais dele lá em Santos, e o pessoal do Santos gosta, os jogadores também gostam muito dele. Mas eu achei estranho que o time do Santos jogou ontem, viu? Eu achei que estavam querendo derrubar mesmo o Jairzinho, é uma pena. Mas o Santos jogou do mesmo jeito que o Jairzinho jogava, com os mesmos jogadores, não fez mudança nenhuma. E no fim acabou jogando até que um bom jogo contra o Flamengo e acabou conseguindo um resultado que até nós mesmos duvidávamos que o Santos era capaz de conseguir em face àquilo que jogou contra o Chapecoense. Mas conseguiu aí um resultado até que não é todo ruim. É claro, é ruim pela situação que o Santos está lá embaixo. Mas se você considerar que o empate com o Flamengo em qualquer lugar, seja no Rio ou seja na Vila Belmiro, não é um mau resultado, então o Santos até que ouve bem. Agora o Santos pega, vai para enfrentar o América de Adilson Batista. Então o Santos tem uma condição aí de engatar aí dois resultados bons. Vamos ver o que acontece e vamos ver também quem vai ser o treinador do Santos, né, Léo? Aí a gente diz que Zé Ricardo é o grande favorito para assumir o Santos. Ele já teve reuniões, apesar de não ter o nome bem visto por alguns dos conselheiros que querem também um medalhão, o Zé Ricardo é o grande favorito. Reuniões com o Dorival Júnior não são descartadas também. Então, não se surpreendam ao ver Dorival Júnior comandando o Santos mais uma vez, professor. Pois é, mas a rejeição pro Dorival lá é grande, né? Apesar do bom trabalho que ele fez, é claro, o tempo que ele ficou lá também, é normal ter uma certa rejeição, porque você tem que tomar decisão. E quando você toma decisão, você acaba agradando um grupo e desagradando outro. Mas eu vejo, qualquer das duas situações fica bom pro Santos, viu? Ou o Zé Ricardo, que é um excelente treinador, ou o Dorival Júnior. Vamos ver aí o que a diretoria do Santos quer também, né? Vamos falar agora de Corinthians e Cruzeiro, porque a noite foi paraguaia no Corinthians, professor. Ángel Romero fez os dois gols da vitória corintiana sobre o Cruzeiro na Arena, depois da ressaca do clássico, né? O Cruzeiro veio com algumas modificações, como por exemplo poupou o Dedé, poupou o Robinho, poupou o Rascaeta, que depois acabaram entrando no decorrer do jogo e reclamaram muito da arbitragem, mas também o que reclama os times de Minas, professor? Pelo amor de Deus, vitória merecidíssima do Corinthians, que vem no momento certo para dar tranquilidade para os Marlos trabalhar, professor. Pois é, realmente chora demais, mas os presidentes também dão péssimos exemplos, né? Que saem falando, xingando, ofendendo todo mundo. Então, os jogadores, comissão técnica, diretor, sentem no direito também de poder falar, né? Mas ontem as três equipes me derrubaram ontem, viu? Os Corinthians jogar o que jogou no segundo tempo e ganhar o jogo. O Santos jogar o que jogou e empatou com o Flamengo. E o Palmeiras perder pro Fluminense lá no Rio. Todas essas três equipes derrubaram, inclusive o Corinthians, né? Mas o Corinthians parece que Osmar Loss tá começando a bater na mesa aí já, viu? Já a torcida criticando, a torcida xingando, a torcida reclamando que quer o Pedrinho como titular, e deixou bem claro: no meu time o Pedrinho é reserva. Portanto, sosseguem a periquita aí, porque o jogador é reserva. Já está definido e ele pode até ser titular, mas hoje ele é reserva. Portanto, me parece que Osmar Loss está começando a ter autonomia de treinador mesmo, e não como um interino, como era antes lá, com medo de fazer determinadas coisas. Mas aí, pra mim, ele tá dando murro na ponta de faca, professor, porque o Pedrinho não pode ser reserva, não pode ser reserva desse time. É, mas a pior coisa que tem, Léo, pra um comandante, é ele não deixar clara a situação e não ter personalidade pra definir isso. Certo ou errado, o treinador é o comandante máximo. E ele não pode deixar dúvida em momento nenhum que ele faz por pressão de torcida ou de diretoria. Ele tá fazendo, teoricamente, o que era pro Roger ter feito no Palmeiras. Justamente. Então é isso que eu reclamo no Dorival, é isso que eu reclamei no Roger, é isso que eu reclamo no Marcelo Oliveira, que tá dirigindo o Vasco. Eles são um treinador que não assume, é eu sou comandante, ganho e perco, eu sou o comandante aqui. A hora que eu não puder comandar mais, eu pego meu boné e vou embora. E ontem também tivemos o Atlético Mineiro vencendo o Paraná Clube com o show do Vitor, gols do Elias e do Léo Silva. Depois de ser muito criticado no jogo contra o Palmeiras, o Vitor foi muito bem contra o Paraná Clube e o Atlético volta a vencer depois de duas partidas, professor. Pois é, eu vi agora aqui de manhã aqui o treinador mesmo, né, o Thiago, né, falando que realmente o Atlético não jogou bem e venceu o jogo, né? E agora você falou que o Vitor foi o melhor jogador em campo, então justifica que o time do Paraná, né, o time jogou bem. Então, mesmo jogando fora, jogando lá na Independência, o Paraná jogou bem. Mas não adianta, né, jogar bem e perder, né? Porque na situação que o Paraná tá, um pontinho lá seria um bom resultado. O Atlético precisava vencer, venceu, mesmo jogando mal. E o que conta é os três pontos na tabela, né, Léo? Com certeza. O Galo, então, volta a ficar vivo na competição, na parte de cima da tabela. E hoje teremos, olha que jogão, Grêmio e São Paulo, às 19h30, o jogo na Arena do Grêmio em Porto Alegre. É um duelo de gente grande. São Paulo, vice-líder. O Grêmio, se eu não me engano, é o sexto colocado nesse momento. Sétimo colocado, está atrás do Palmeiras, né? Na Arena, em jogo válido pela 15ª rodada e com possibilidade de catapultar ambos, né? Os gaúchos podem se reaproximar da ponta após o tropeço para o Vasco na rodada passada. Já os paulistas podem assumir a liderança do campeonato com a vitória. Então o jogo vale muito para o São Paulo Futebol Clube, que pode chegar mais à frente ainda e tomar uma pequena vantagem aí para cima do Flamengo. O Grêmio, a partida decisiva para o Grêmio pela pontuação na tabela, a chance de não ficar muito distante do São Paulo e do Flamengo também. Jael será o comandante do ataque do Grêmio, Maicon e Kahneman voltam à equipe, são os reforços para essa partida. Cortez segue fora e o Léo Moura e o Ramiro também podem ser desfalques de última hora por causa de algumas lesões. Juninho Capixaba, que acabou de chegar, deve ficar no banco de reservas. Então o Grêmio vem com Marcelo Grohe, Jeromel e Kahneman, Léo Moura e Marcelo Oliveira, Cícero e Maicon, Everton, Luan e Ramiro, e na frente o Jael, o Cruel, o atacante do Grêmio. Já o tricolor do Diego Aguirre fechou o último treino antes de encarar o Grêmio, mas a tendência é de manutenção da base que bateu o Corinthians. Sidão e Everton, liberados após cumprir suspensão no Clássico, devem retornar ao time. O Araruna também volta, mas deve ser opção no banco inicialmente. Será também o primeiro jogo do Militão, depois da venda confirmada pro Porto. Mas vendeu, já manda pra lá, gente. Pra que que vai fazer jogar? O Militão não é um jogador que tem identificação tanto assim pra você fazer jogo de despedida. Ele fica no São Paulo até o duelo contra o Vasco no próximo dia 5 de agosto e depois vai até Portugal para integrar o elenco do Porto. Então o São Paulo vem com o Sidão no gol, Militão, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo, Hudson e Lisiero. Eita, que agora o computador travou. O João Rojas, Nenê e Everton. E na frente, Diego Souza. Esse é o tricolor. Arbitragem por Graziane Maciel de Rocha, auxiliado por João Luiz de Coelho, Albuquerque e Thiago Henrique Neto Correia Farinha, todos eles do Rio de Janeiro, professor. É, o meu amigo Toninho lá hoje não vai piscar o olho hoje, hein, Toninho? É, o Toninho lá do Rio Pedrense, São Paulino, e tá contente com o São Paulo. É, pro Toninho e pra todo São Paulino, né? O São Paulo, tirando o Jusilei, é o que ele tem de melhor, vai pra campo hoje. Só o Jusilei que tá se recuperando de uma distensão muscular, que está fora. Mas em contrapartida tem o Hudson Lisiero, que vem jogando muito bem aí. O Lisiero, todo mundo sabe, é o menino da base, que subiu e sobe bem o volante canhoto, que tem uma facilidade muito grande de armar o ataque. E o São Paulo tá no estado de graça. O Rojas, que é o jogador da moda hoje aí, a CV, todo mundo tá elogiando o menino, vai jogar. Menino não, um cara de 29 anos, mas é um grande jogador fisicamente, tecnicamente, taticamente e fazedor de gol. Então o São Paulo e de todas as equipes aí que começou essa segunda fase depois da Copa, o São Paulo e o Fluminense são aqueles que venceram fora. São Paulo venceu o Flamengo e o Fluminense venceu o Sport lá na Ilha do Retiro. Portanto, o Grêmio que abre o olho, porque o São Paulo tem um jeito, tem a chave, o Aguirre farmou o time muito bem contra o Flamengo, e se ele reeditar o jogo do Flamengo, e reeditar o jogo também que o São Paulo fez contra o Corinthians, com certeza o Grêmio hoje vai passar pela água pro peito lá. Mas nós temos que respeitar o time do Grêmio. A gente não pode perder de vista que o Grêmio é o campeão das Américas. Portanto, o respeito é bom, e faz bem para a saúde. Exatamente. Quem que vence hoje, professor? Eu vou dizer que o São Paulo vence. 2-1 São Paulo. Eu vou de empate, viu, professor? Vou de empate, vou de 2-2. Empate com gols nessa partida aí. Hoje também pelo Campeonato Brasileiro temos Vitória Esporte no Barradão, 19h30 também, mesmo horário de Botafogo e Chapecoense, e às 20 horas tem América e Internacional. Esses são os jogos de hoje, porque Vasco e Atlético Paranaense, Ceará e Bahia jogam só na quarta que vem, pelo motivo de jogaram ontem pela Copa do Brasil, não vão jogar de novo hoje. Então, temos América e Inter, Botafogo e Chapecoense e Vitória e Sport, professor. Vitória e Sport, hein? Vitória e Sport. Os dois times perderam na rodada, vem mal depois da parada da Copa. E realmente, as duas equipes aí devem ser um jogo triste, viu? Porque, olha, o Vitória e o Sport, apesar de eu achar que as duas equipes jogam ofensivamente, mas tanto o time de Mancini quanto o time de Claudinei Oliveira precisa desesperadamente do resultado. Uma derrota aí pode estar certo, desemprega mais um treinador. Então, para aquele que gosta de ver jogo de ataque, hoje vai ter a oportunidade de ver. Vamos torcer para que saia bastante gol e que não fique aquele um com medo do outro e acabe empatando e morrendo de olho abraçado. Já o jogo entre o Inter, aí eu acho que esse jogo já é um jogo que a gente pode esperar um pouco mais desse jogo aí. Por quê? Porque o Internacional, ele vai até lá no Estádio Independência. E lá no Estádio Independência, pegando o América, ele vai ter um time que vai estar motivado, mesmo porque o Adilson Batista, eu não sei se o Adilson já está em condição pelo BID de estrear. Acho que sim. Deixa eu só confirmar aqui, mas... Então, porque hoje tem que o treinador também sair no BID, porque se o time não mandar não fazer o acerto da rescisão de contrato com quem saiu, a CBF e a Federação não aceita que registre outro treinador para comandar. Mas, pelo sim, pelo não, ele já está trabalhando, está treinando, mas se não estiver sentado no banco, vai estar na arquibancada dirigindo a equipe de lá. O Internacional vem bem, vem de uma vitória suada em casa contra o Ceará, venceu o Ceará em casa. Então o Internacional está embalado, e o Internacional, uma vitória uma vitória do Internacional joga ele lá juntinho com São Paulo para vir com 29 pontos. Portanto, é muito importante esse jogo aí para o Internacional. E mais importante ainda para o América, que o América precisa desesperadamente da vitória para sair do Z4, porque o América é o primeiro lá na zona do rebaixamento com 14 pontos, né? Portanto, é jogo importantíssimo. Eu vejo esse jogo aí como um jogo interessante para aqueles que gostam de assistir os jogos, viu? Adilson Batista vai pro jogo, professor. Tá regularizado, já vai sentar no banco de reserva. Não vai pro jogo, vai sentar no banco de reserva, pelo menos. Olha que beleza, o Adilson Batista vai estar lá. Então, vamos ver o que que fazem aí a América e o Internacional. Já o Botafogo e a Chapecoense é o jogo lá no Engenhão, que não tem mais o que Marcos Paquetá argumentar, né? Marcos Paquetá chegou, tomou coco de todo mundo, já aí vai pra terceira partida também. E se perder pra Chapecoense em casa também, é outro que vai começar a balançar lá. Muito bem. E para finalizar, a gente tem as duas últimas informações de hoje. A primeira é que Fluminense e América Mineiro pela Copa BH Sub-17 acabou em 3-0 pro Flu. Então teremos Vasco da Gama e Fluminense numa das semifinais. Um carioca estará na final da Copa BH. Outro jogo, então, adversário do Atlético Mineiro sai de hoje entre São Paulo e Atlético do Paraná. A outra é que o São Bento mandou o Roberto Fonseca embora, campeão da Copa do Nordeste. São Bento não. Aliás, o Sampaio Correia, né? Mandou o Roberto Fonseca, campeão da Copa do Nordeste, e contratou Paulo Roberto, professor. Paulo Roberto é o novo treinador do Sampaio Correia da Bolívia, querida, do Maranhão, professor. É, o Paulo Roberto, rei do acesso aqui no futebol paulista aqui, tá chegando lá em Maranhão para salvar a Bolívia querida do rebaixamento. Veja o que é futebol, né? O Fonseca foi mandado embora, mesmo sendo campeão da Copa Nordeste, e agora chega Paulo Roberto com um belo de um currículo e que com certeza vai recuperar a Bolívia querida. A Bolívia querida não cai na mão do Paulo Roberto, porque é um excelente treinador e a gente torce muito por ele, e torce também pro Bruninho, que está lá na equipe do Sampaio Correia. Que Deus abençoe o trabalho lá do Paulo Roberto, também na Bolívia lá, querida, no Sampaio Correia. Paulo Roberto, que já foi jogador da Bolívia querida, na época de atleta, já passou por lá, e se eu não me engano, é a primeira experiência do Paulo Roberto no futebol nordestino. Aparentemente é assim, já trabalhou no Centro-Oeste, trabalhou no Sudeste, trabalhou no Sul, mas no Nordeste é a primeira experiência de Paulo Roberto Santos como treinador. Então, boa sorte. Trabalhou no Norte também, no Paysandu, mas no Nordeste, primeira experiência. Muito boa sorte ao Paulo Roberto, que consiga ir muito bem lá no São Bento de... No São Bento, não. Ficou tanto tempo no São Bento que é o São Bento que vem na mente, mas no Sampaio Correia, professor. Então é isso. A gente encerra a programação de hoje do Rio Vox Esporte Clube. Eu agradeço a você que esteve aqui conosco mais uma vez, professor. Muito obrigado, muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser, para a gente falar muito mais de esportes aqui na Rio Vox FM, no Rio Vox Esporte Clube. Olha, eu que agradeço a você, agradeço a todos os nossos ouvintes, em especial o pessoal lá de Sergipe, lá do Esporte Clube Propiá, que está se preparando para a estreia no Campeonato Sergipano da Segunda Divisão de Profissionais. Um abraço também para o pessoal lá de Minas, do Huracan, que está acompanhando o nosso trabalho aqui. Um abraço lá para o Rinaldo, lá diretor da Associação Olímpica Rio Pedrense. Eu desejo a todos que vocês tenham uma ótima quinta-feira. Vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. E se for da vontade dele, eu estarei aqui amanhã, a meio-dia, firme e forte, para falar de esportes. E eu agradeço também a você, nosso ouvinte, que esteve ligadinho na nossa programação. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela paciência. E até amanhã, se Deus quiser, para mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube. É o meio-dia. Amanhã também tem a nossa coluna no Verdadeiro. Você que quer acompanhar um pouco sobre o esporte local, tem muita informação lá, procura o Verdadeiro amanhã nas bancas do comércio, o Verdadeiro que é de graça, valeu? Então, fique com Deus e até amanhã, se ele permitir, para falarmos muito de esportes. Tchau! fecham a defesa. Mas que beleza é uma partida. ZYU 882, frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.